deixe tudo como está. Nada vai te machucar. Lembro do início, tudo era difícil, quase um precipício. Nada vai te machucar. Me deixa seu porto seguro, me deixa seu quarto escuro, o que você sempre quis. Me deixe ser o seu país. Tenho confiança. Nada vai te machucar. Me deixa seu porto seguro, me deixa seu barco escuro, o que você sempre quis. Me deixa seu porto seguro, me deixa seu barco escuro, o que você sempre quis. Me deixa ser.